Um coelho muito bobo. Um conto popular indiano. Versão Editora Delta. Há muitos anos, numa tarde calorenta de verão, um coelho dormia embaixo de uma mangueira. Lá em cima, na árvore, um macaco começou a pular de galho em galho até que derrubou uma manga enorme que foi direto ao chão, bem perto do coelho dorminhoco. O barulho da manga foi tão grande que acordou o pobre coelho. Uai! O céu está explodindo e os pedaços estão caindo na minha cabeça! Apavorado, ele começou a correr pelo meio da selva, tentando escapar do céu que imaginava estar caindo na sua cabeça. Que bobo, né? Da sua correria, ele passou por um bando de coelhos. O céu está caindo! Mulheres e crianças primeiro! Protejam-se! Ei! Pra onde você vai com tanta pressa? Vocês não ouviram? O céu explodiu e os pedaços estão caindo nas nossas cabeças! Ah, os coelhos não tinham ouvido nem barulho, mas como também eram meio bobinhos, né? Acharam melhor correr. Logo havia centenas de coelhos correndo pela selva. No caminho, passaram por um veado que comia sua grama calmamente. O veado, que nunca tinha visto tantos coelhos juntos, achou melhor correr também. Fugiu. Passaram então por um porco do mato e o veado foi logo avisando. Fuja! Fuja! O céu explodiu e os pedaços estão caindo nas nossas cabeças! É, o porco pensou que seria bom fugir e se juntou ao grupo. Em seguida passaram por um elefante e o porco alertou bem alto. Corra! O céu está caindo sobre as nossas cabeças. O elefante decidiu que seria melhor correr também e se juntou ao grupo. Foi então que encontraram no meio do caminho um enorme tigre de bengala. O que está acontecendo aqui? Rugiu o tigre enfurecido com o barulho. Estamos fugindo porque o céu está caindo nas nossas cabeças. E quem lhe disse isso? Rosnou o tigre ainda mais bravo. Foi o porco quem me contou. Disse depressa o elefante. Olha, quem me contou foi o veado. Tratou de dizer logo o porco. É, mas quem me contou foram os coelhos. Explicou-se o veado morrendo de medo do tigre. Nós não vimos, mas ele... Falaram os coelhos apontando para o coelho bobo. Afinal, você viu o céu cair ou não? Perguntou o tigre impaciente, olhando bravo para o coelho. Ver eu não vi. Explicou-se o coelho bobo. Mas eu ouvi o barulho quando um pedaço caiu do meu lado. Então, você vai me levar até onde o céu caiu para eu ver com meus próprios olhos. Rosnou o tigre. E lá foram eles de volta, andando até chegar à mangueira, onde tudo tinha começado, lembra? Eu estava dormindo bem debaixo dessa árvore quando o céu começou a cair. Afirmou o coelho. O tigre olhou em volta, mas só o que viu foram mangas espalhadas pela grama. Nesse momento, o macaco, que morava na mangueira, pulou de novo nos galhos e derrubou uma manga bem aos pés do tigre. Ai! Ai! Viu? Eu disse! O céu está caindo! Gritou o coelho, dando um pulo enorme de susto. Seu coelho bobo! Rugiu o tigre. É só uma manga que caiu da árvore. Deixe de ser bobo e pense antes de sair correndo assustando a selva. E vocês? Avisou o tigre. Quando ouvirem uma história exagerada, descubram se é verdade ao invés de sair espalhando por aí. E foi assim que o tigre, que não era bobo nem nada, acabou com a correria na selva e ensinou uma lição aos animais. Pensando melhor, a lição serve para muitos humanos também. Você não acha?